Agora na Miguel Rosa, Center Car Miguel Rosa, o mais moderno e completo Auto Center de Teresina, com atendimento VIP, serviço de alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, funilaria, pintura e mecânica em geral. Promoção de férias, checklist de 20 itens e alinhamento computadorizado grátis. Todas as peças e serviços com 20% de desconto à vista, além de desconto especial para motoristas de aplicativo. Aceitamos cartões. Center Car Miguel Rosa, Avenida Miguel Rosa 4962, em frente ao terminal Capelinha de Palha. Fone WhatsApp 994179094. Apoio Pax União. A melhor autoescola do Piauí completa 25 anos. Autoescola Jockey. Durante todo o mês de aniversário, estamos com uma super promoção. CNH categoria A por apenas R$ 599. Autoescola Jockey. Excelência na formação de condutores de automóveis e moto. Carros novos e carros para pessoas com necessidades especiais. Faz na Jockey que a sua aprovação é certa. Autoescola Jockey. 869 88770495. Instagram, arroba Autoescola Jockey. Top FM. É festa! Na Luar Esportes. Neste mês de outubro, a Luar Esportes está completando 7 anos. E pra comemorar, preparamos ofertas incríveis em todos os setores da loja. Então corre pra aproveitar. Só a maior loja de artigos esportivos genuinamente piauiense pode oferecer desconto de até 60%. É isso mesmo que você ouviu. Até 60% off. A maior variedade em tênis de corrida, chuteira, basqueteira, artigos para crossfit, natação, roupas de ciclismo, luvas de boxe, muay thai, você encontra aqui. Acesse já o nosso site e veja também nossas ofertas exclusivas. www.luaresportes.com.br. É festa! Na Luar Esportes. Luar Esportes, 7 anos com você. E é esporte, Luar Esportes. Nova coleção de músicas. Primavera, verão. Top FM. Desfilando as melhores. E eu não parei de sofrer, só porque me viu beijando outra. Coração tem nada a ver com a boca. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vão indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que eu amanhã pra quem já tá. Coleção de músicas. Primavera. Primavera, verão. Top FM. Ouça mais uma. Hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, só daquele irmão. Você noutra mesa acompanhada.